agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. E amanhã, domingo, dia de eleições, será um grande dia para o presente e também para o futuro do território brasileiro. Os brasileiros vão às urnas para decidir os futuros governantes e legisladores, pelo menos pelos próximos 4 anos. Representantes do setor turístico demonstram preocupação, entretanto, com relação à falta de profundidade dos debates durante a campanha no que tange ao desenvolvimento deste importante setor da economia. Durante a campanha, os principais candidatos não demonstraram em seus planos de governo prioridade ou clareza no que diz respeito às ações de desenvolvimento do turismo. Isso não apenas no âmbito federal, mas também no âmbito estadual. Enfim, foram enfatizados outros assuntos, como era de se esperar, claro, até porque muitas das prioridades da população estão em setores como saúde, segurança, mobilidade urbana, educação. O turismo acaba ficando em segundo plano mesmo nestas discussões, mas vale ressaltar aí o crescente peso do turismo na economia brasileira. Vale destacar também que aqui em Foz do Iguaçu o turismo representa 54% dos empregos que geram outros empregos na cidade, setores de turismo e logística predominando na economia de Foz do Iguaçu. E vale repassar também alguns fatos com relação aos últimos anos de gestão em território brasileiro. Aqui no Paraná, a Secretaria de Turismo, que nunca teve, né, aquela força da qual o setor turístico esperava, foi extinta, foi fundida com a Secretaria de Esportes. Já no âmbito federal, o Ministério do Turismo e também Embratur, sempre há uma queixa aí com relação aos recursos que essas pastas recebem, que não seriam compatíveis com a necessidade de investimento público no setor. E olha que tivemos aí neste ano Copa do Mundo, temos para 2016 Olimpíadas, eventos que ajudam a projetar o Brasil no cenário internacional, que seria, portanto, um momento propício aí para investir, dar mais prioridade orçamentária às pastas do turismo Brasil afora. Aqui no plano local de Foz do Iguaçu, nesta eleição, os candidatos, principalmente os candidatos aí a deputado estadual e federal, comprometeram-se com propostas apresentadas pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu, o CODEFOS, propostas relacionadas a várias áreas, mas que também incluem a questão do turismo. E aí fica a pergunta, né? O compromisso dos candidatos será o bastante? O cidadão, neste item, tem duas funções importantes e das quais não deve esquecer em momento algum. A primeira, de eleger corretamente aqueles que irão representá-lo, afinal, serão seus representantes na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, no Senado, no Governo do Estado, na Presidência da República, enfim. Eleja corretamente e, após este processo, uma vez eleito este representante, entra o papel de fiscalizar e cobrar com que promessas e compromissos assumidos sejam efetivamente cumpridos. Estarão eles, candidatos, preparados para isso? Estará você também, eleitor, preparado para a escolha e para um papel mais ativo nos próximos 4 anos aqui no país? Participe do CBN Turismo, interaja conosco, o e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz, facebook.com/cbnfoz ou então nosso site na internet, o cbnfoz.com.br. Hoje é 4 de outubro de 2014. Bom dia! Prefeitura de Foz do Iguaçu encaminha à Câmara de Vereadores projeto de lei que institui a Política Municipal de Turismo. Representantes do comércio e do turismo debatem implantação da lei dos free shops na Terra das Cataratas. Parque Nacional do Iguaçu terá horário reduzido de funcionamento neste domingo em razão das eleições. último fim de semana para visitar a exposição de Sebastião Salgado no Ecomuseu de Itaipu. Publicitário Eloy Lohmann fala sobre a criatividade na gestão de negócios no turismo e na hotelaria. 11 horas e 8 minutos, o CBN Turismo volta em instantes depois do intervalo com estas e outras informações. CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 13 minutos aqui em Foz do Iguaçu. A temperatura neste momento é de 23 graus no centro da cidade. A umidade relativa do ar de 56%. Ventos fortes em várias áreas aqui da Tríplice Fronteira, 26 km por hora. E a previsão do tempo para este fim de semana aqui em Foz do Iguaçu é a seguinte. Hoje, sol entre poucas nuvens, máxima de 27 graus. Para amanhã, domingo, dia de eleições, também sol entre poucas nuvens, temperaturas entre 13 e 28 graus. Na segunda-feira, podemos ter pancadas de chuvas isoladas no período da tarde, mas aqui em Foz, daqui até quarta-feira, não devemos ter registro de tempo muito diferente do que temos agora, não. Apenas na segunda-feira que existe uma previsão aí de pancadas de chuvas no período da tarde. Terça e quarta, tempo bom também e as temperaturas amenas neste período de primavera. Os aeroportos aqui da Tríplice Fronteira estão abertos neste momento para pousos e decolagens. A única exceção é o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. As obras que estão sendo realizadas ali pela Infraero, havia uma previsão de que terminassem nesta sexta-feira agora, mas devido à instabilidade climática das últimas semanas, enfim, todos os fatores que conhecemos, o trabalho ainda não encerrou. A previsão diz respeito aí a que nesta quinzena ainda, até o dia 15 e 16 de outubro, as obras terminam no aeroporto de Foz do Iguaçu e o aeroporto volta a operar às 24 horas do dia. Para este sábado, a reabertura está marcada para meio-dia e neste horário, inclusive, já estão programadas aí várias chegadas e decolagens. Portanto, atenção já, desde agora, você que está indo em direção ao aeroporto, atenção quanto ao tráfego de veículos em direção a este ponto aqui da cidade. Na 277, movimento já diminuiu para quem está vindo a Foz do Iguaçu. Entretanto, a circulação de veículos segue bastante grande em pontos, como é o caso do trevo da Avenida Costa e Silva, o trevo de chegada aqui da cidade, como muita gente se refere a esta passagem. Na região da Ponte Internacional da Amizade, o movimento segue sendo maior no sentido Paraguai e a previsão é de que daqui a pouco, aí, a partir do meio-dia, da uma da tarde, enfim, quando as pessoas comecem a retornar em maior número do Paraguai, o trânsito fica realmente muito complicado para quem vem de Cidade Leste com uma Foz do Iguaçu. Neste momento já temos fila no alto da ponte e a previsão é de que isso piore cada vez mais aí neste último sábado antes do fim de semana do Dia das Crianças em território brasileiro. Na ponte Tancredo Neves entre Brasil e Argentina, lentidão na passagem pela aduana de Puerto Iguaçu, BR-469, movimento maior no sentido aeroporto e também no sentido Parque Nacional do Iguaçu. Nas cataratas, a vazão neste momento é de 8 milhões e meio de litros de água por segundo, quase 6 vezes acima do normal para esta época do ano no Vale do Rio Iguaçu. Na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico estão abertos e a visitação é gratuita aos moradores da região que apresentarem comprovante de residência e que tem ainda a opção de fazer um passeio opcional de barco no lago de Itaipu, no Porto Catamarã, para apreciar também a vista noturna da iluminação monumental da barragem de Itaipu. Senhor turista, seja bem-vindo à Tríplice Fronteira. CBN Turismo. 11 horas e 17 minutos e a redução da cota de compras na fronteira e também a instalação de lojas do tipo Free Shop em Foz do Iguaçu, já autorizadas pela Receita Federal do Brasil, foram tema de debate em uma audiência pública realizada na noite de quarta-feira na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu e quem esteve no local e acompanhou as informações foi o repórter Eli Silva. Nesta quarta-feira, a Câmara de Vereadores discutiu em audiência pública a instalação de free shops no município. O evento atende a um requerimento de autoria do vereador Rudinei de Moura. A lei que autoriza a criação das lojas francas, conhecidas como free shops, em cidade de fronteira do Brasil, foi publicada no Diário Oficial da União do dia 10 de outubro de 2012, com o veto da presidente Dilma Rousseff. A previsão é de que sejam beneficiados 28 municípios de 9 estados que são integrados geograficamente a cidades de outros países e que sofrem com a concorrência dos vizinhos. Para o vereador, a lei ainda está bastante obscura e precisa ser muito discutida. O objetivo é que a comunidade venha a ter um entendimento quanto à parte técnica do que é os free shops. Até hoje nós sabemos, por ouvir falar de questão que foi votado na Câmara dos Deputados, que vai ser votado no Senado, mas ninguém sabe na realidade qual o futuro do free shop, tendo em vista que só no alarme de sair os free shops já foi a Receita Federal e deu uma entrevista em São Paulo que naquele mesmo dia que estava cortando a cota, que hoje é de $300 para $150. Então qual é realmente o objetivo do free shop? Quantas vagas de emprego vai render num todo? 600, 700 vagas? Não mais do que 1.000 vagas, qual será o desleixo que vai deixar para a cidade, quantas vagas também que vai se perder de emprego. Empresário em Foz do Iguaçu há 35 anos, Kamal Osman, diz que é a favor dos free shops desde que eles sejam em grandes quantidades e possam ser instalados no centro da cidade. Olha, quem pode dizer que é contra algo que é maravilhoso, que é benéfico para a cidade? Somos muito a favor de que a lei dos free shops seja regulamentada rapidamente e que o município venha a criar, que a cidade inteira possa receber em qualquer lugar essas lojas free shop. As lojas free shop, com certeza, são bem-vindas a Foz do Iguaçu, bem-vindo o empresário que quer investir nesse tipo de atividade, e porque irá beneficiar a todo mundo e, com certeza, irá valorizar as propriedades, irá valorizar o comércio, irá trazer um fluxo de novos investidores para Foz do Iguaçu. Já imaginou os grandes importadores do Brasil vão querer vir para essa região também, assim como vão querer ir para as fronteiras. Então, é um nicho novo para a cidade. Eu acredito que Foz deve ser regulamentar a cidade para que em qualquer parte desse município, dentro do perímetro urbano de Foz, seja liberada a instalação dessas lojas free shop. O diretor de comércio exterior da Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu, a ACIF, Mário Camargo, considera o assunto complexo porque não há uma legislação anterior para saber se a instalação das lojas francas terá um efeito favorável para a cidade de Foz do Iguaçu. Muito complexo. Nós estamos já debruçados na portaria 307 já há bastante tempo e o que a gente está vendo, assim, pelo menos o panorama, é que está faltando uma regulamentação através da instrução normativa, que vai normatizar alguns assuntos, alguns tópicos que ficaram sem ser normatizados nem pela lei, nem pela portaria, e que são determinantes. São determinantes para você saber como que você vai habilitar o brasileiro a comprar no free shopping, qual é os produtos brasileiros que estarão dentro da pauta dos produtos a serem negociados dentro dos free shops, e mais alguns assuntos assim, que ficaram nebulosos e sem uma definição. Eu acho que a instrução normativa ela vai dar o norte para que você tenha uma ideia de se isso aí vai ser bom para Foz, ou se vai trazer algum problema para as empresas já instaladas na cidade, que já são formais, que pagam seus impostos, que pode ter um concorrente ao lado. Então, é uma coisa que nós temos que aguardar a instrução normativa para daí termos um panorama melhor e fazer uma discussão mais profunda. Edgar Francisco Abade, representante da Receita Federal, diz que a Receita está estudando e ouvindo todos os lados para depois tomar uma posição. Mas depende da Receita, as instalações dos free shoppings. Em princípio, a Receita Federal, ela por ser um órgão executivo, a ela não cabe decidir se é bom ou é ruim um determinado negócio ou ramo de negócios. O que ela faz é facilitar em termos de prestar todas as informações e essas coisas para as pessoas que tenham interesse em se implantar nesse ramo. Nosso trabalho não é promover o negócio, me entende? Nosso trabalho é ser uma parte da grande engrenagem que é o Estado brasileiro para que as empresas possam operar e possam gerar os seus benefícios para a sociedade. Para a CBN Foz, Eli Silva. 11:22. CBN Turismo. E ainda falando da Receita Federal, a partir de 2015, a instituição vai valer-se de um novo sistema de fiscalização de bagagens de passageiros oriundos do exterior. O órgão prepara-se para otimizar o processo de seleção de viajantes que serão inspecionados, facilitando a identificação do passageiro que utiliza-se das viagens internacionais para fazer comércio ou transportar mercadorias ilícitas. De acordo com o Ivair Hoffman, auditor fiscal da Receita Federal em Foz do Iguaçu, o novo sistema vai beneficiar o turista comum, que ganhará facilidades em sua chegada e terá um tratamento mais ágil. Deverá ser iniciado esse trabalho já no próximo semestre, né? No início de 2015. Nós vamos já ter a obtenção de dados, né, que são originários aí, as próprias empresas aéreas terão que fornecer esses dados. Então nós, antecipadamente, ou seja, antes de chegar dos viajantes, né, que vêm do exterior, antes de chegar deles ao aeroporto nacional aqui, nós já saberemos quem são essas pessoas, né, quantas bagagens essas pessoas estão trazendo, o peso dessas bagagens. E, claro, nós vamos ter um banco de dados, a partir do momento em que esses dados passarem a ser recebidos pela Receita Federal de uma forma sistemática, nós vamos ter um banco de dados que vai poder avaliar quais são aquelas pessoas que representam maior risco, principalmente no que toca a trazerem produtos ilícitos. Nós temos, né, mesmo na via aérea, nós temos muito tráfico de drogas, tráfico de armas, e também aquelas pessoas que estão trazendo bens do exterior para a revenda, e configura então o contrabando ou descaminho. E nessas situações, então, a Receita Federal vai ter condições de fazer uma atuação muito mais forte. É bom que se destaque que aqui na região de Foz do Iguaçu, nós temos poucos voos internacionais. E também não são voos internacionais atualmente vindos de regiões críticas no que toca principalmente a mercadorias, né? A gente sabe que hoje grande parte das pessoas, dos brasileiros que compram mercadorias para revender pela via aérea, elas se dirigem aos Estados Unidos muitas vezes, né? Região de Miami, Orlando, enfim. E aí, claro, essas rotas, né? Esses voos, eles serão mais visados, né? Que normalmente acabam aterrissando, né? Tem como destino aqui no Brasil os aeroportos ou do Rio de Janeiro ou em São Paulo. No caso de quem faz compras no Paraguai ou na Argentina, aqui na fronteira, o auditor da Receita Federal do Brasil, em Foz do Iguaçu, Ivair Hoffman, explicou que nada muda praticamente em relação à fiscalização, uma vez que o ponto de entrada é terrestre, através da Ponte da Amizade ou da Ponte Tancredo Neves. CBN Turismo. A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, a BIH, em parceria com o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Foz do Iguaçu, o Sindhotéis, o SEBRAE e o Instituto Polo Iguaçu, trouxeram nesta semana a Foz do Iguaçu para a palestra o publicitário, escritor e especialista em comunicação e marketing Eloy Zanetti. Zanetti foi diretor de marketing da empresa O Boticário e o responsável por colocar a marca entre as mais influentes do país. E acompanhado por Simone Villanueva, presidente da BIH em Foz do Iguaçu, o publicitário deu entrevista a Cristina Pinheiro no programa CBN Foz, edição da tarde, na qual falou sobre a importância da criatividade na gestão dos negócios, inclusive no turismo e na hotelaria. Pergunto sempre nas minhas palestras, quando faço palestras em marketing, de quem aqui se considera alguém, eu adjetivo muito, de extremamente criativo. Ninguém levanta a mão. Sou tão criativo. De cada 100 aparecem umas 3 pessoas. Então aí já começa a complicar, porque a primeira condição de alguém ser criativo é se considerar criativo. Um dos grandes motes da criatividade, de quem estuda criatividade no mundo hoje, é o seguinte: quer ser criativo, volte ao jardim da infância, né? Que a gente nasce criativo. É que a sociedade, a família, as escolas, principalmente, e a empresa, ela vai tolhendo a criatividade das pessoas, vai engessando as pessoas. Então as pessoas deixam de ser criativas. Se fala muito de inovação no ambiente empresarial hoje, inovação está na pauta de tudo. Quer dizer, a empresa, ela pode ter o processo inovador, mas quando ela invade a criatividade do funcionário, impondo processos, regras e sistemas, ele mata a criatividade. Então, às vezes, o funcionário é criativo em casa, com hobby, na faculdade, bateu o cartão ponto, deixa de ser criativo, porque a empresa tolheu ele, né? Então, você tem 3 coisas: inovação, criatividade e a mais importante de todas, que é a imaginação. Quer dizer, deixar a imaginação fluir. Tanto é que o Einstein disse, em momentos, em circunstâncias desfavoráveis, a imaginação é mais importante que o conhecimento. É a partir daí que a gente trabalha, estimula as pessoas a voltarem a ser criativas. Que maneira, o Eloy, que a pessoa pode, que o empresário pode aplicar a criatividade dentro da sua empresa? Porque às vezes ele tem uma empresa ali que funciona muito bem, né, tem um número, às vezes, pequeno, ou grande funcionário, mas a empresa funciona bem, mas sem grandes expansões, sem, né, sem é grandes investimentos. Né? O ato de pensar é um ato que gasta muita energia. O nosso cérebro, ele ocupa um espaço muito pequeno, ele pesa pouco, mas gasta quase 40% da energia do nosso corpo. Então, o empresário, às vezes, delega um outro o ato de pensar. O empresário fica muito no dia a dia do trabalho dele. É um funcionário que incomodou, é o transporte que não chegou, uma parede que eu preciso derrubar, uma máquina que quebrou, e não vai. É que ele deveria fazer, está pensando na estratégia de vendas da sua empresa e na estratégia da sua empresa. É ali que ele devia estar, pensando na empresa. E não faz isso porque a ação estimula mais do que você ter o ato de pensar. E ele, e automaticamente ele tem também que, não só ele, mas incentivar o seu funcionário também a ser criativo para poder trabalhar, né, Simone, aquilo que ele tem. Você que é da rede de hotéis aqui de Foz do Iguaçu, da rede de hotéis Panorama, você consegue aplicar isso, Simone? Essa criatividade, incentivar o teu funcionário a ser criativo também pelo bem do coletivo? Olha, eu penso assim, que a gente tem que achar soluções para as coisas, e as soluções, nesse ponto eu concordo em gênero, número e grau com o Eloy, que não adianta nada ficar atado só a números e sem pensar no negócio, porque o negócio depende muito mais do que passa na nossa cabeça do que ficar contabilizando números e ficar preocupado só com planilhas. E nesse ponto eu trabalho muito com delegação. Trabalho muito em equipe, é uma forma que eu acho, que eu aprendi a trabalhar e que eu acho extremamente interessante. Mas eu penso que o Eloy tem muito para falar para o empresariado, porque, e não é fácil, a mudança é uma coisa que leva tempo, porque as pessoas são muito resistentes a alterarem o seu dia a dia. Você cria uma rotina, se apega àquela rotina, então essa quebra, né, é uma coisa que eu acho, considero muito importante para o futuro mesmo do empresariado daqui. E é o que nós falávamos, né, Eloy? Às vezes tem a empresa ali, ela até funciona, mas é falta criatividade para a empresa crescer ou mesmo para dar uma guinada, né? Muitos casos, por exemplo, as pessoas acham que criativo é o cara de teatro, criativo é o cara de cinema, é o músico, é o artista plástico. Não, eles estão mais expostos à mídia, né? Mas um mecânico é um cara extremamente criativo, um lavrador pode ser um cara extremamente criativo, eu já tenho vários exemplos assim. O que existe nas empresas, principalmente a parte de alguns diretores de vendas ou gerentes de vendas, é uma certa arrogância de querer impor ao outro, o seu corpo de vendas, aquilo que ele pensa. Não, ele tem que escutar. Escutar é ter atenção naquilo que você ouve, né? Escutar o que essas pessoas têm para dizer, e ele pode se mudar o processo de venda. Às vezes ele fica vendendo de uma maneira, a vida inteira vendendo daquela maneira, porque ele não escutou a linha de frente. Agora, quando você perceber que o processo de venda, eu posso vender diferente, eu posso mudar esse sistema, eu vou vender mais rápido, com mais facilidade, vou ganhar mais. Mas não se chega a isso, porque criatividade exige que você faça ligações entre uma coisa e outra. Quer dizer, se ele não faz ligação entre uma coisa e outra, ele não vai ser criativo em vendas. Inclusive, enxergar o seu produto de maneira diferente. Sempre, sempre. Aí, a questão que a gente fala muito é a curiosidade, né? Então, se você trabalha naquele setor, não tem a curiosidade de ver o que está acontecendo em volta, mesmo em outras empresas, né? A palavra curiosidade vem de quer. Que significa procurar, né? Estar disposto a. Né? Então, se eu não estou disposto a ficar vendo o que está acontecendo no mundo, naquele setor, eu não vou ter um passo criativo. E a criatividade, ela está inerente ao ser humano sempre. Né? O ser humano sempre foi mais criativo, por quê? Em ambientes de circunstâncias desfavoráveis. Por exemplo, as grandes invenções humanas foram feitas em períodos de guerra. Por quê? A gente precisa resolver isso. E o que você ouviu agora foi uma palhinha da entrevista do publicitário e palestrante Eloy Zanetti nesta semana aqui à CBN. Ele que veio à Foz do Iguaçu para dar uma palestra para empresários e representantes dos setores de turismo, hotelaria e gastronomia, em conteúdo que está disponível na íntegra nesta entrevista no site cbnfoz.com.br. E a seguir no CBN Turismo, vamos saber mais sobre a política municipal de turismo encaminhada à Câmara de Vereadores pela Prefeitura de Foz nesta semana e analisada pelo secretário de Turismo Jaime Nascimento, que fala sobre estes e outros assuntos logo na volta do intervalo aqui na CBN Foz. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Onze horas e 37 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Uma informação importante para você que quer visitar as cataratas neste domingo de eleições. O Parque Nacional do Iguaçu irá atender apenas das 10 às 6 horas da tarde. A mudança no horário, abrindo um pouco mais tarde, tem como objetivo garantir o direito dos funcionários do parque de votar e realizar o ato de cidadania. As atividades, passeios e serviços oferecidos para os turistas serão feitos normalmente no horário citado. Se as eleições forem para o segundo turno, o Parque Nacional atenderá os visitantes no dia 26 de outubro, neste mesmo horário, das 10 da manhã às 6 da tarde. Na entrada do parque será instalada uma seção eleitoral para que os turistas que estejam de passagem pelo local possam justificar o voto, e haverá também uma seção para justificativa no Aeroporto Internacional da Terra das Cataratas. Foz do Iguaçu realizará a segunda Conferência Municipal de Turismo, que será no próximo sábado, dia 11 de outubro, no Colégio Agrícola Estadual Manuel Moreira Pena, da 1 da tarde até às 6 horas. Para o evento estão sendo feitas pré-conferências, quando grupos reúnem-se para debater temas baseados em 4 tópicos, que são trabalho e renda, infraestrutura, educação turística e turismo e cidade. A cidade de Foz já realizou 8 pré-conferências por parte das seguintes instituições: o Curso de Turismo da União Oeste, o Projeto de Extensão Índios, também da União Oeste, Cindy Hotéis, ABH, Singtur, Lomar Turismo, Instituto Polo Iguaçu e Secretaria Municipal de Turismo. Estão previstas mais 4 pré-conferências em vários pontos da cidade de Foz, e outras reuniões podem ser agendadas, sendo feitas até o dia 10 de outubro. Além das pré-conferências físicas, existem também as pré-conferências online, que acontecem desde o último dia 30. CBN Turismo. E neste momento em que muito se discute a questão de eleições, quem governará o estado e o país a partir de 2015, a Secretaria Municipal de Turismo de Foz do Iguaçu encaminhou aos vereadores o projeto de lei que institui a Política Municipal de Turismo. A ideia é fazer com que a política seja revisada a cada 5 anos e passe por mais de um mandato de prefeito, governador ou presidente, garantindo sua continuidade e evitando as oscilações de ordem partidária. Sobre estes e outros assuntos, eu conversei aqui na CBN com o secretário municipal de turismo de Foz, Jaime Nascimento. Acompanhe. Nós estamos trabalhando desde o ano passado na formalização e na estruturação do sistema que nós chamamos Sistema Municipal de Turismo. Na realidade, estamos fazendo uma atualização daquilo que nós já praticamos, né? E isso, então, agora formalizado através de lei, né, que a lei que institui esse Sistema Municipal de Turismo, com uma série de detalhes que estão lá no projeto. Formaliza também até a questão da gestão integrada, um sistema que já funciona em Foz do Iguaçu atualmente há vários anos? Isso. Essa foi uma preocupação que nós falávamos muito e trabalhamos de maneira integrada com vários atores, mas não existia uma formalização efetiva dessa gestão integrada. Então, no Sistema Municipal de Turismo, nós incluímos a gestão integrada, indicando quem são essas, né? No caso é a Prefeitura, o Convention Bureau, a Itaipu e o Fundo Iguaçu, são os 4 grandes atores, mediados pelo Conselho Municipal de Turismo. Então, isso está previsto na lei, assim como algumas inovações que nós estamos implementando. Vou citar duas, que é o Observatório de Turismo. O Observatório de Turismo funciona dentro da Secretaria de Turismo, com o apoio das instituições da gestão integrada, e é, na realidade, uma especialização, uma melhoria do que nós já fazíamos, que é a coleta de números sobre o turismo. Essa é uma grande preocupação, de coletar todos os números da atividade econômica, a demanda turística, a ocupação hoteleira. Então, só através dessa radiografia que nós temos do setor é que é possível planejar, acompanhar se as ações estão dando certo. E uma outra inovação prevista na lei é o nosso núcleo de projetos, implantado também lá dentro da Secretaria,

concurso está previsto para começar às 9 da noite. A disputa é realizada pela empresa iguaçuense Foz em Destaque e tem como objetivo eleger a rainha do turismo do lado Paraguai e da fronteira, assim como já aconteceu aqui em Foz e como acontecerá também na Argentina no próximo dia 8 de novembro. CBN Turismo. E se você vai ao Paraguai neste fim de semana, fique atento porque termina, ou melhor, começa o horário de verão no Paraguai. Os ponteiros dos relógios serão adiantados em 1 hora e a partir de amanhã, domingo, então, enquanto não começar o horário de verão aqui no Brasil, o Paraguai estará na mesma hora, portanto, aqui de Foz. Vamos agora às opções de festas para este sábado nas casas noturnas de Foz e região. Lembrando que a lei seca, ela vale apenas para domingo, das 6 da manhã. Até às 6 da tarde aqui no lado brasileiro. E hoje à noite tem várias opções de baladas. O Zeppelin Old Bar recebe o Legião Urbana Cover de Curitiba. Balinas Pub terá uma festa dedicada às músicas dos anos 70, 80 e 90. London Club estará fechado devido à véspera de eleições, mas a ONU Music Hall estará aberta com a apresentação de Bruninho e Davi. Woods Bar terá Alexandre Casarim, para quem gosta de sertanejo. E há, claro, as opções aí de festas e baladas no Paraguai e na Argentina. Chegamos ao final do CBN Turismo deste sábado, dia 4 de outubro de 2014, com trabalhos técnicos de Wesley Carvalho. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. Não perca neste domingo, já desde as 5 horas da manhã, transmissão das eleições, cobertura das eleições aqui na rádio que toca notícias, CBN em 1320 AM e também cbnfoz.com.br.